Inteira, oh, oh, no meio da ladeira, vai levantar poeira, a primeira estribeira, e vira essa noite inteira, oh, oh, no meio da ladeira, vai levantar poeira, a primeira estribeira, do terra samba é assim, swing, swing, pra você, pra mim. Sinta no corpo a razão do existir. No samba eu quero ficar. Olha lá, no terra samba é assim. Suindo, swing, pra você, pra mim. Sinta no corpo a razão. No samba eu quero ficar. Sim! Levantar poeira, a bandeira estrangeira. Vai levantar poeira, a bandeira estrangeira. O terra samba é assim, swing, swing, pra você e pra mim. Ensina no corpo a razão do existir. No samba eu quero ficar. Meu bem, o terra samba é assim, swing, pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Segura! Nada mal. O tiro terra samba não é nada mal. Que legal. É só entrar no